Fecheiro 20, página 168. O dia da cerimónia de união comunal amanheceu claro e luminoso, e respirava-se um ambiente de expectativa em todo o acampamento. Era uma celebração que todos aguardavam ansiosamente. A cerimónia incluía a aprovação dos pares recém-unidos, expressada publicamente por todos os presentes na reunião de verão. As uniões implicavam uma alteração dos títulos e dos laços, não só para os pares novos, como para as suas famílias. A posição social de quase toda a gente alterava-se, em maior ou menor grau, em função da proximidade de relações de parentesco. A cerimónia matrimonial do ano anterior fora um momento tenso para Ayla, não só porque se celebrava a sua, mas também porque acabara de chegar e era o centro das atenções. Desejava que o povo de Jondalar gostasse dela e a aceitasse, e tentava integrar-se. Conseguiu, na maioria dos casos, mas não em todos. Nesse ano, os líderes e os antigos líderes, assim como os de Landónia, estavam sentados estrategicamente para poder responder quando a primeira pedisse respostas aos presentes, que para ela equivaliam à sua aprovação. No ano anterior, a primeira não vira com bons olhos as hesitações entre alguns dos assistentes quando pediu as respostas de conformidade para Ayla e Jondalar, e não desejava que isso se convertesse num hábito. Gostava que as cerimónias se desenrolassem sem incidentes. Os festejos posteriores eram esperados com entusiasmo. As pessoas preparavam os melhores pratos e vestiam as suas melhores roupas, pois a festa matrimonial era um momento de júbilo para os contraentes e também uma ocasião adequada para organizar uma celebração à mãe. Todos eram encorajados a honrar a grande mãe terra, partilhando a sua dádiva de prazeres. As pessoas eram alentadas a honrar a mãe, mas não era obrigatório. Certas zonas destinavam-se aos que não desejavam participar. As crianças eram excluídas, embora algumas se agitassem em imitação dos adultos, o que despertava sorrisos complacentes. Havia adultos aos quais não apetecia, em particular os doentes, os feridos, os convalescentes ou aqueles que simplesmente estavam cansados, assim como as mulheres que tinham acabado de dar à luz ou que sangravam. Uns quantos de Landónia, sujeitos a determinadas provas que exigiam abstenção dos prazeres durante um certo período, ofereciam-se para tomar conta das crianças e ajudar os outros. Aquela que era a primeira encontrava-se sentada num tamborete no interior do abrigo dos de Landónia. Esvaziou o copo de infusão, de espinheiro alvar e névoa e declarou: "Chegou o momento." Entregou o copo vazio a Ayla, levantou-se e dirigiu-se para o fundo do alojamento, até um pequeno acesso secundário, camuflado no exterior por uma construção feita para guardar lenha de reserva. Num gesto habitual e espontâneo, Ayla cheirou o copo e quase inconscientemente identificou os ingredientes e concluiu que a corpulenta mulher devia estar na lua. A névoa, planta perene de 1 metro de altura, com folhas sedosas e flores brancas, rosa e violeta, era um calmante suave que aliviava a tensão e as cãibras. Questionou-se relativamente ao espinheiro alvar. Possuía um sabor muito característico, que talvez agradasse à primeira, mas também era um dos ingredientes empregados por ela nos preparados medicinais que elaborava para Martona. Ayla sabia já que os remédios administrados pela Zelandoni à mãe de Jondalar eram para o coração, o músculo do peito que bombeava o sangue. Vira músculos do coração semelhantes nos animais que caçava e depois esquartejava. Com o espinheiro alvar, o coração bombeava de maneira mais vigorosa e rítmica. Pousou o copo e saiu pela entrada principal. Lobo, que esperava no exterior, olhou-a expectantemente. Ayla sorriu, desviou Jonaila, que dormia na sua manta, e agachou-se frente ao animal. Segurando-lhe a cabeça entre as mãos, olhou-o nos olhos. Lobo, que bom ter-te encontrado. Estás sempre perto de mim quando preciso. disse ela, acariciando. Depois aproximou a testa da dele. Vens comigo à cerimónia matrimonial? O lobo continuou a fitá-la. Podes vir, se quiseres, mas vais ficar entediado, porque não vais caçar. Levantou-se. Podes ir, lobo. Vai, vai caçar, incitou-o, apontando para os limites do acampamento. Ele olhou-a durante mais um momento e depois afastou-se a correr. Ayla envergava a mesma roupa que no dia da sua união com João Dalage, o seu fato matrimonial, que carregara durante todo o ano de viagem, desde o lar dos Mamutói para leste, até ao lar do povo de João Dalage, os Landoni, cujo território se estendia até às grandes águas do oeste. O seu traje matrimonial recordou a muitos o grande acontecimento do ano anterior. Várias pessoas falaram do peculiar traje de Ayla quando voltou a aparecer com ele vestido. Mas Aslandoni lembrou as objeções levantadas por alguns. Embora não abordassem o tema de forma direta, a primeira sabia que se devia sobretudo ao facto de Ayla ser uma forasteira com capacidades invulgares. Desta vez, Ayla assistia como espectadora e estava ansiosa. Rememorando a sua própria cerimónia, recordou que nesse momento os prometidos estavam reunidos ali perto, num abrigo mais pequeno, adornados e nervosos. As suas testemunhas e convidados ocupavam as primeiras filas da zona reservada ao público. Dirigiu-se para o amplo espaço onde as pessoas estavam congregadas para os diversos atos em que participava todo o acampamento. Ao chegar, deteve-se um pouco, a esquadrinhar a multidão. E depois aproximou-se dos rostos conhecidos da nona caverna. Foi saudada com vários sorrisos, incluindo os de João Dalage e de Joharan. Estás muito bonita, elogiou João Dalage. Não via essas roupas desde o ano passado por esta altura. Ele envergava uma simples túnica branca, decorada com caudas de arminho, que ela lhe fizera para a cerimónia de união. Nele ficava deslumbrante. Esse traje mamutói fica-te muito bem, comentou o irmão. Era o que pensava realmente. Porém, o líder da nona caverna também se dava conta da riqueza que exibia. Fora Nesi, a companheira do chefe do acampamento do leão e a mulher que havia convencido os Mamutói a adotá-la, quem oferecera aquelas roupas à Ayla, confeccionadas a pedido de Mamute, o homem santo que a adotara como filha do lar do Mamute. Originalmente, tinham sido feitas quando acreditavam que Ayla se uniria a Ranek, o filho da companheira do irmão de Nesi, o Imes. Este viajara para sul durante a juventude, unindo-se a uma exótica mulher de pele negra, e regressara à casa 10 anos depois, tendo perdido a mulher pelo caminho. Voltou com histórias fantásticas, novas técnicas de talhar a pedra, e um rapaz assombroso, de pele castanha e caracóis negros, que Nesi criou como filho. Entre os seus parentes do norte, de pele clara e cabelo loiro, Ranek era uma criança invulgar que causava sempre entusiasmo. Com a passagem dos anos, transformou-se num homem cheio de espírito, olhos negros risonhos, que as mulheres consideravam irresistíveis e um talento incrível para entalhar. Como toda a gente, Ayla ficara fascinada pela cor da pele e pelo charme de Ranek. E a atração entre ele e a bonita forasteira era recíproca, coisa que ele não dissimulava, despertando um ciúme em João Dalage que ele não sabia possuir. O homem alto, de cativantes olhos azuis, sempre fora irresistível para as mulheres e não soube lidar com uma emoção que nunca antes experimentara. Ayla não compreendeu o seu comportamento irregular e acabou por prometer unir-se a Ranek, porque acreditou que João Dalage já não a amava e até gostava do entalhador de pele escura e olhar sorridente. O acampamento do leão desenvolveu uma profunda simpatia por Ayla e João Dalage no inverno em que viveram com os Mamutói e perceberam claramente os conflitos emocionais dos três jovens. Nesi, em particular, criou um profundo laço com Ayla, por causa da forma como tratava e compreendia Rydag, o rapazinho invulgar que a mulher havia adotado, que era fraco, incapaz de falar e mestiço com sangue do clã. Ayla tratou da debilidade do seu coração e proporcionou-lhe uma vida mais confortável. Também lhe ensinou a linguagem gestual do clã e a facilidade e rapidez com que aprendeu levou-a a concluir que possuía as memórias do clã. Ensinou a todo o acampamento do leão uma forma simplificada dessa linguagem não falada para que o rapaz pudesse comunicar com eles, o que o deixou muito contente e a Nezi rejubilante. Ayla não tardou a afeiçoar-se ao rapaz, não só porque lhe recordava o seu próprio filho que tivera de abandonar, mas também por ele mesmo, embora por fim não tivesse conseguido salvá-lo. Quando Ayla decidiu regressar com Jondalar, em vez de ficar e unir-se a Ranek, Nezi, apesar de saber o muito que a partida de Ayla magoava o sobrinho, ofereceu à jovem as bonitas vestes que lhe confeccionara e disse-lhe que as usasse quando se unisse a Jondalar. Nessa altura, Ayla não percebeu quanta riqueza e prestígio transmitiam aquelas vestes matrimoniais, mas Nezi sim, e também Mahmut, o perspicaz ancião e chefe espiritual. Intuíra que Jondalar, pela sua educação e modos, era originário de um grupo de grande prestígio e Ayla necessitaria de algo que lhe otorgasse uma boa posição entre eles. Embora Ayla não entendesse o prestígio que conferia o seu traje matrimonial, sabia avaliar a qualidade da execução. As peles usadas para a túnica e para as calças eram de cervo e de antílope, de um amarelo dourado, quase como o seu cabelo. Parte da cor devia-se aos tipos de madeira usados para defumar as peles, para que conservassem elasticidade, e parte às misturas de ocres, amarelos e vermelhos acrescentados. Havia requerido um grande esforço raspar as peles para que ficassem suaves e flexíveis, mas ao invés de lhes dar um acabamento sedoso, parecido com a camurça, as peles tinham sido polidas e esfregadas com ocres misturados com gordura mediante uma ferramenta alisadora de marfim, o que dava ao couro um acabamento brilhante e luminoso, graças ao qual a pele era quase impermeável. A comprida túnica, cozida com finos pontos, caía atrás, formando um triângulo invertido. Era aberta à frente e por baixo das ancas. As duas partes juntavam-se de modo a criarem outro triângulo invertido. As calças eram bastante justas, excetuando em volta dos tornozelos, onde podiam dobrar-se cuidadosamente ou estender-se até ao calcanhar, dependendo do calçado escolhido. Mas a qualidade da confecção básica não era mais do que o trabalho de fundo para aquele extraordinário conjunto. O esforço aplicado na ornamentação convertia-o numa requintada criação de rara beleza e valor. A túnica e a parte inferior das calças estavam decoradas com elaborados desenhos geométricos formados com contas de marfim, com algumas secções preenchidas por completo. Os bordados coloridos acrescentavam definição às figuras geométricas feitas com contas. Começavam com triângulos invertidos, dispostos horizontalmente em zigue-zague e verticalmente em forma de diamantes e galões, evoluindo depois para complexas figuras como espirais retangulares e romboides concêntricos. Para realçar as contas de marfim, haviam incluído contas de âmbar, umas mais claras do que a pele e outras mais escuras, sempre do mesmo tom. As peças exibiam mais de 5 mil contas de marfim, feitas de dentes de mamute, cada uma polida e perfurada à mão. Uma faixa tecida com os dedos e com desenhos geométricos semelhantes cingia a túnica na cintura. Tanto o bordado como o cinto eram feitos de fios, cujas cores naturais não requeriam matéria corante. Pelo vermelho de mamute, lã de muflão ebúrnea, pelos de boi almiscarado e pelo negro avermelhado de rinoceronte lanudo. As fibras eram valiosas, não só pelas cores, como também pelo facto de serem todas provenientes de animais difíceis e perigosos de caçar. A execução daquele facto era magnífica, até ao mais ínfimo detalhe. Entre os Landoni mais conhecedores, saltava à vista que alguém tinha adquirido os melhores materiais e reunido os mais hábeis artesãos para fazer aquelas peças. Quando a mãe de João Dalar o viu pela primeira vez, supôs que a pessoa que dirigira a feitura do traje inspirava grande respeito e ocupava uma posição muito alta na sua comunidade. Era evidente que a confecção requerera grande esforço e muito tempo, e ainda assim tinham-no oferecido à Ayla antes de abalar. Os benefícios dos recursos e o trabalho investidos na sua elaboração não permaneceriam no seio da comunidade que o fizera. Ayla contou que fora adotada por um ancião chamado Mamute, que obviamente possuía tal poder e prestígio, riqueza, ao ponto de oferecer aquele presente matrimonial e o valor que representava. Ninguém o entendia melhor do que Martona. Na verdade, Ayla havia levado o seu próprio dote, o que lhe permitia dar à relação o prestígio necessário para que, ao unir-se a ela, João Dalar e os seus familiares não perdessem posição. Martona fez questão de o mencionar a Proleva, que, como ela sabia, o diria ao seu filho primogênito, líder da Nona Caverna. Joarran ficou satisfeito por ter mais uma oportunidade de ver a valiosa possessão, agora que entendia plenamente o seu valor. Dava-se conta de que, com os devidos cuidados, estava certo de que os receberia, o traje duraria muito tempo. Os ocres, utilizados para brunir a pele, não só acrescentavam cor e impermeabilizavam, como ajudavam a preservar o material, tornando-o resistente aos insetos e aos seus ovos. O mais provável era vir a ser usado pelos filhos de Ayla e os filhos destes. E quando o couro começasse por fim a desintegrar-se, as contas de âmbar e marfim podiam reutilizar-se durante muitas gerações. João Dalar conhecia o valor das contas de marfim. Recentemente tivera ocasião de adquirir umas contas para si e para a sua companheira, e ao recordar a transação, contemplou as ricas e luxuosas roupas de Ayla com admiração renovada. Ao mirar em redor, notou que muitos a observavam furtivamente. No ano anterior, quando Ayla vestiu o traje para a sua cerimónia matrimonial, tudo nela parecia estranho e pouco comum. Agora as pessoas haviam-se habituado à sua presença, à sua maneira de falar e aos animais que controlava. Como membro da Zelandónia, era vista com respeito e, por conseguinte, a sua estranheza parecia mais normal, se é que um Zelandoni podia considerar-se normal. Todavia o traje voltava a destacá-la. Trazia à memória a sua origem distante, mas também a riqueza e o prestígio que a acompanhavam. Entre os que a observavam, encontravam-se Marona e Willopa. Olha para ela, a exibir o traje, disse Marona para a prima, com uma expressão invejosa. De boa vontade o teria exibido ela. Ficas a saber, Willopa, que aquele fato de casamento deveria ter sido meu. João Dalar prometeu-mo. Era comigo que ele devia ter-se casado ao regressar. Calou-se. Além disso, ela tem as ancas demasiado largas para aquelas vestes, acrescentou com desprezo. Enquanto Ayla e os restantes se encaminhavam para o local que a Nona Caverna solicitara para assistir às cerimónias, João Dalar e o irmão viram Marona. Esta observava Ayla com tanta malevolência que Joharan temeu por ela. Virou-se para João Dalar, que também reparara no ódio nos olhos de Marona, e ambos os irmãos trocaram um olhar expressivo. Joarren aproximou-se de João Dalar. Sabes que, se ela tiver oportunidade, um dia criará problemas a Ayla, comentou o líder em voz baixa. Creio que tens razão. E a culpa é minha, concordou João Dalar. Marona está convencida de que prometi unir-me a ela. Não o fiz, mas entendo porque o pensa. Não é culpa tua, João Dalar. As pessoas têm o direito de fazer as suas próprias escolhas, contrapôs Joarren. Estiveste ausente muito tempo. Ela não tinha nenhum direito sobre ti e não devia ter criado tantas expectativas. Afinal, uniu-se e separou-se durante a tua ausência. Tu fizeste uma melhor escolha e ela sabe-o. Não suporta que tenhas trazido alguém com mais para oferecer do que ela. Por isso tentará criar problemas. És capaz de ter razão, disse João Dalar. Embora tivesse dificuldades em aceitá-lo, queria dar a Marona o benefício da dúvida. Uma vez iniciada a cerimónia, os dois irmãos concentraram-se nos acontecimentos e deixaram de pensar na mulher ciumenta. Não haviam reparado que outro par de olhos observava a Ayla, os do primo de ambos, Brukeval. Este sempre admirara a forma como Ayla enfrentara as risadas desdenhosas da caverna quando Marona a induziu a vestir um conjunto inapropriado. Quando se viram nessa noite, Ayla reconheceu a sua aparência do clã e sentiu-se à vontade com ele, tratando-o com uma familiaridade à qual Brukeval não estava habituado, principalmente vinda de uma mulher bonita. Depois, quando Charizal, o desconhecido de uma longínqua caverna dos Landoni, começou a fazer troça dele, chamando-lhe cabeça chata, Brukeval ficou furioso. Os miúdos gozavam com ele desde pequeno, e isso devia ter chegado aos ouvidos de Charizal. Também ouvira dizer que a melhor maneira de obrigar a reagir o estranho primo do líder era fazendo insinuações sobre a sua mãe. Brukeval nunca conheceu a mãe, pois morrera pouco depois de ele ter nascido. Mas isso só fez com que a idealizasse. Ela não era um desses animais, não podia ser. E ele também não. Embora soubesse que Ayla era a companheira de João Dalar e que lhe era impossível arrebatá-la do seu primo alto e atraente, sentiu uma grande admiração ao vê-la enfrentar as risadas de toda a gente e não sucumbir ao ridículo. Para ele foi amor à primeira vista. Apesar de João Dalar sempre o ter tratado bem e nunca ter participado nas brincadeiras dos restantes, naquele momento odiava-o e odiava também Ayla por não poder tê-la. Toda a dor que Brukeval sentira na sua vida, juntamente com os comentários maliciosos do jovem que tentava roubar-lhe a atenção de Ayla, explodiu numa ira incontrolável. Depois notou que Ayla se mostrava mais distante e já não falava com ele com a mesma familiaridade. João Dalar não comentou nada com Brukeval acerca da mudança de sentimentos de Ayla em relação a ele depois do seu acesso de fúria. Mas Ayla explicara-lhe que a ira de Brukeval lhe recordava Brode, o filho do líder do clã. Brode odiara-a desde o início e causara-lhe uma dor e uma angústia inimagináveis. Aprender a odiar Brode tanto quanto ele o odiava e, com razão, a temê-lo. Por causa dele, vira-se obrigada a abandonar o clã e a deixar o seu filho para trás. Brukeval recordava o calor que sentira quando se conheceram e observara Ayla sempre que podia. Quanto mais o fazia, mais se namorava. Quando via a forma como ela e João Dalar interagiam, Brukeval imaginava-se no lugar do primo, chegando a segui-los quando se refugiavam no lugar isolado para compartilhar prazeres. Todavia, também receava a ela, temendo que ela voltasse a chamar-lhe cabeça chata, ou, como ela lhe chamava, o clã. O mero nome, Cabeças Chatas, havia-lhe causado tanto sofrimento em criança que nem sequer suportava ouvi-lo. Sabia que ela não pensava neles como a maioria, mas isso só piorava as coisas. Às vezes falava deles afetuosamente, com apreço e até amor. E ele odiava-os. Os sentimentos de Brookvale por Ayla eram contraditórios. Amava Ayla e odiava. A parte cerimonial do rito matrimonial era interminável. Era das poucas ocasiões em que se recitavam os títulos e laços completos de cada um dos pares prometidos. As uniões eram aceites pelas cavernas dos contraentes de viva voz e logo em seguida todos os Landoni presentes faziam o mesmo. Por fim, o par unia-se fisicamente mediante uma correia de couro ou uma corda atada, normalmente em volta do pulso direito da mulher e do pulso esquerdo do homem, embora pudesse ser ao contrário. Ou atava-se até os dois pulsos, o direito e o esquerdo. Uma vez dado o nó, ficava assim durante o resto das festividades. As pessoas sorriam sempre ante os inevitáveis tropeções e encontrões dos recém-casais e, embora pudesse ser algo divertido de ver, muitos observavam-nos com atenção para comprovar como reagiam e quanto tempo demoravam a adaptar-se um ao outro. Era o primeiro teste ao laço com o qual acabavam de se comprometer e os anciãos comentavam em sussurros as suas opiniões sobre a qualidade e longevidade das várias uniões, baseando-se no bem que se acomodavam à restrição de andarem fisicamente ligados um ao outro. A maioria dos pares sorria ou ria do outro ou de si próprio, tentando resolver os problemas e deixando as discussões para mais tarde, quando estivessem sozinhos e pudessem desatar, nunca cortar, o nó. Por mais difícil que pudesse ser para os pares, era ainda mais para aqueles que se uniam em trios ou, mais raramente, em quartetos. Mas, nesses casos, era considerado lógico, já que uma relação assim exigia mais adaptação para ter sucesso. Cada pessoa devia conservar, pelo menos, uma mão livre. Pelo que, normalmente, nas uniões múltiplas, se atava à esquerda, para ir de um lado para o outro, para comer e até para urinar ou evacuar, era preciso sincronizar bem os movimentos. Às vezes havia alguém que não aguentava e ficava frustrado ou furioso, o que não agourava nada de bom para a união. Raras eram as vezes em que o nó era cortado para terminar uma relação que ainda mal começara. O nó cortado era o símbolo do final de uma união, do mesmo modo que atar o nó simbolizava ao princípio.